convidado do episódio 92 do Até Tenho Amigos Que São é José Adelino Barceló de Carvalho, ou Bonga, uma lenda viva da música mundial. Falei com ele na semana passada, a propósito do concerto que vai dar na terça-feira no Tivoli, em Lisboa. É a apresentação de Recados de Fora, o último disco dele. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Acho que assim está bem. O Bunga foi das primeiras pessoas a gravar esta canção, não foi? Foi. Gravei. Mas há uns anos atrás. É no 74? É no 74. Foi no 74. Foi no 74. É. Yeah. Yeah. 72 foi tudo inédito de Angola. Sim. É. Yeah. 74. Yeah. Já rodeado de cabo-verdianos na Holanda, não? Exatamente, e de que maneira? Opa! Yeah, Humberto Ona, yeah, Humberto Betancourt, grande guitarrista. Aliás, ele fez dois discos comigo. Yeah, fiz o Angola 72 e o 74 com ele. Sim, senhor. Uma convivência maravilhosa. E depois o Djunga de Biluca, que era o homem que editava tudo que era Cabo Verde, não é verdade? Tu és uma boa editora? Morabeza Record. Morabeza. Yeah, e ela que gravou os primeiros quatro discos, que foram, entretanto, reeditados em França, e daí as portas abertas para um caminho que ainda não terminou. Continua aí a ser solicitado, sim senhor. Mas houve aí qualquer coisa em que foi reconhecido como... Na França, como Cavaleiro como... das Artes. Não. Nessa altura, na Holanda, foi reconhecido como o Barceló de Carvalho, que era o atleta. Ah, foi... Este que se chama Bonga hoje. Nada mais, nada menos que o campeão de Portugal dos 400. E já tinha ido para a Holanda a fugir daqui. Exatamente. E daí tive que fugir da Holanda. Para a Alemanha, não é verdade? Para não ser, enfim, detetado. Yeah. Era aí. Na Alemanha teve muito tempo? Não, nem por isso. Nem por isso, não. Pensei que um mês para aí. Depois saltei para a Bélgica, da Bélgica a Luxemburgo, Luxemburgo e depois França, claro. E depois já tinha sido 25 de Abril e já não havia... Não, depois já não havia cá a história, não é verdade? Muito embora não havendo a CEE, não havia a CEE na altura, e a gente com o passaporte português ainda tínhamos problemas incríveis, não é verdade? De travessias, etc, não é verdade? Enfim, num princípio bastante complicado, mas de qualquer das formas, mesmo essa juventude que não se dá conta dessas dificuldades todas, e inclusive o próprio preconceito também da pessoa, enfim. Que tipo de preconceito? Opa, preconceito de não admitirem, de não promoverem, de não passarem nas rádios, nem nas televisões, de não darem confiança, não quererem mesmo que. Opa, também enfrentámos tudo isso. E depois é que vem a All Music, né? Isso foi depois, muito depois, enfim. Que veio a calhar, veio bastante a calhar, esse conceito de world music. Quer dizer, não é já, nada... já não era sem tempo, sim. É, nada mais nada menos de juntar essas músicas, sim. Dos povos todos do mundo, quer dizer, estamos aí, cada um com a sua, não é verdade? E principalmente entrelaçar, quantos não são os artistas que gravam bonga? Andam por aí, e até parcerias, não é verdade? Eu fiz uma parceria tremenda com Bernard Lavillier, por exemplo, na França, que vendeu 400 mil unidades, não é verdade? Isso é muitíssimo bom participar num disco que vende tanto, não é? Claro. Uhum. Mas e havia. Estava a falar disso. Está a gravar, okay, está a gravar. Está tudo a ficar. Acho que até apanhámos um bocadinho do início do Bonga a cantar Saudade. Okay. Porque está aqui a tocar um DVD da Cesária. Da Cesária. A tocar só. Que eu pedi para baixar a música para não ficar de fundo. Exato. Estou aqui a explicar às pessoas. Uhum. Mas e esse preconceito, onde é que. Onde é que acontecia mais? Em Portugal? Não, esse preconceito acontecia mais na Europa. Na Europa. Na Europa. Mas era a Europa com todos os países incluídos. Uns mais, outros menos, mas o preconceito existia. E por conseguinte, as nossas músicas não eram promovidas, os nossos intelectuais eram pouco falados, o nosso homem de rua normalmente era apelidado do bandido, do não sei quantos, não é verdade? Enfim, todas essas coisas tivemos que ultrapassar. Mas foram bem ultrapassadas? Não foram ainda totalmente ultrapassadas, elas estão aí, por isso é que continuamos com problemas gravíssimos de vivência entre nós e com os outros, né? E os nossos políticos africanos. que continuam a deixar muito a desejar, porque não conseguem resolver os problemas dos africanos, principalmente dos mais pobres. Mas o Bonga não vive em Angola desde que veio para Lisboa... Sim, desde 66 que eu não vivo em Angola. Desde que veio para Lisboa ser atleta? Sim, sim. E depois fugi de Lisboa e continuei por outros países lá de cima, das Europas, e continuo a viver por cá, não é verdade? E o meu país já está há 41 anos independente. E não é por isso que me fez voltar, quer dizer, porque também já tenho uma vida aqui, claro, hiper organizada e a ser solicitado como sou, não é verdade? E conseguindo ter que corresponder às solicitações, como é natural, não é? Mas também passei muito tempo em França ainda. Sim, ah sim, tenho lá quatro netinhos, não é verdade? Tenho quatro netinhos lá e tenho lá quatro filhos que lá estão, já nasceram lá, já são, enfim, franceses, se quisermos também. E por conseguinte, quer dizer, essa ida, esse vai e vem da França tem a ver com a minha vivência, com os meus engajamentos, não é verdade? Com a família de um lado, a música principalmente, quer dizer, que o ponto principal, na verdade, da minha vivência em França, na medida em que esta música é valorizada, é promovida, e com menções honrosas. Com o tal reconhecimento que estávamos a falar há bocado, que eu queria dizer outra coisa, mas também tem que ver com isso. Sim. E para conseguir saber, a música do Bonga passa mais vezes em França do que passa em Portugal, por exemplo. E a partir daí valerá a pena. Mas também é um mercado muito maior em termos dessa world music. Está bem que seja muito maior, mas as pessoas também estão muito mais motivadas. Sim. Não, mas é onde a world music tem mais impacto. Sim. Claro. Não, mas também tem a ver com a mentalidade do francês. Claro. É assim, cuidado, é o francês que abre as portas, é o francês que as promove, que vende o disco e tudo mais. Não, faz favor. E eu sou a pessoa mais bem situada para falar disso, pela maneira como sou tratado por eles, não é verdade? E a partir daí, olha, esta é a minha realidade, a minha constatação da rádio. Não é por azar que eu fiz aquela música Banza Remy, Pensamento Profundo, em Remy Colpac, que foi um grande jornalista que me abriu as portas para a França. Era um homem, um jornalista do Libération, que é um grande jornal. E depois uma rádio também, a Rádio Nib, que eram consideradas rádios livres da altura, não é verdade? Esta aí abriu as portas e promoveu-me, sem me conhecer, inclusive, né? Ele começou-me a promover porque ouviu falar de mim, depois ouviu a música, depois disse aqui. Ah, foi maravilhoso. Essa música é verdade, é reconhecimento. Ele morreu o homem. E eu fiz imediatamente esta música de reconhecimento do valor da pessoa dele e tudo mais. Isso foi logo no Angola 72? Não, foi há pouco tempo que ele morreu. Não. Logo a seguir o Angola 74. É isso. 74. Logo a seguir ao 74, o homem conheceu o Angola 72, começou a promover imediatamente e as portas foram abertas. Tanto que o Angola 72 é reeditado imediatamente em França, exatamente com a conivência deste homem, não é verdade? Pronto, e a partir daí comecei a estar nos palcos mais conhecidos, nomeadamente o Olympia de Paris, etc., Salle Pleyel e tal, pelas aberturas que esse homem facultou na sociedade francesa. Claro que a França é o tal país que promoveu a Linda de Souza, que promoveu a Mercedes Souza, a Cesária Évora, o Manu Dibango, o Baden Powell, o Salif Keita, Moricante, etc., etc., e agora o Bonga, né? E estamos aí, portanto, é um país que eu tenho sempre como referência. Sim. Nas minhas produções musicais. Eu até disse há uns anos atrás que se não fosse a França, como muitos outros artistas, eu já estava sequer na prateleira, eu estava quase na prateleira, né, conseguido. É uma coisa que eu tenho que reconhecer cada vez, é normal. Mas exatamente quando o Apollo no Harlem, certo? Foi uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. É que há essa referência, não há nenhuma informação sobre o concerto em si, o que é que era? Era mesmo em nome próprio? Não, nós criamos um grupo e eu fazia parte do grupo, do Batuque, que saiu de Paris para os Estados Unidos. Houve alguém com dinheiro da nossa equipe, compramos os bilhetes e fomos para lá. Mas fomos assim à aventura. Uhum. E quando chegamos lá, em contato com a comunidade, enfim, do Harlem, do teatro, etc., daqueles Black Panthers, Black Power e tudo isso. Ainda estavam muito em força, apesar de ser dos anos 80. Muito em força ainda. Agora, foi nos anos 80, exatamente. Agora aquilo está tudo gentrificado, supostamente tem montes de brancos, já não tem força toda. Como que por azar? Foram, enfim, entregues à bicharada e agora não há nada para ninguém. E até perderam, aliás, o sentido de existir, praticamente. Né? Estas poesias, estou a falar de Angela Davis, por exemplo. Sim. Roy Jones, etc. Chamada Harlem Renaissance. Sim, claro. foi nessa fase. E esse espetáculo foi no seguimento desta aproximação dos africanos, de facto, com os afro-americanos. Foi muitíssimo bom. E depois os latinos-americanos vieram também. Não, foi uma coisa maravilhosa, estrondosa. Aliás, no seguimento disso, há o Manu Dibango, que faz com o Sol Macossa, que vem depois, quer dizer, no Yankee Stadium, fazer um festival. Essa tem a ver já com as aberturas criadas, no sentido da aproximação. Foi aquela parte do Mamacê, Mamacê, Mamacossa, o Michael Jackson pegou nisso. Sim, claro. E não só. Havia o Olatunji também, da Nigéria. Havia vários africanos que saíram de África para virem se produzir nos Estados Unidos da América. Eu fui um deles, por exemplo. E resultou-se, senhora, só que depois os americanos, a gente sabe como é que eles são, né? É fogo. Já disseram, não. O cantor interessa-me, que era eu. O resto da equipe não me interessa, poder ir embora. Epá, e a gente não gostou muito disso. Epá. E como nós éramos unidos, a gente saímos juntos, tínhamos que voltar juntos. E eu não traí, portanto, o grupo e voltei com eles. Fomos depois à Martinica, fomos para a de Guadalupe, etc. Andámos ali a fazer os festivais e pronto, em Paris novamente, quer dizer, que era a base de partida e de chegada. Mas como é que chegou então ao Apolo? Estava a dizer que foram lá tipo à aventura e não, de repente... Não, fizemos-nos conhecer, faz favor. É que cada atividade cultural que houvesse, nós também aparecíamos. Íamos lá, dávamos as nossas credenciais, começámos a mostrar gravações de música, etc. Começámos a ser entrevistados. É a partir daí que a imprensa americana, na verdade, a Black, quer dizer, imediatamente contactou-nos e foi ver o nosso som. É aí que nos convidam, quer dizer, através das imagens que tinham, quer dizer, de sonorização e tudo. E fizemos um grande espetáculo na Apolo, que foi muitíssimo bom. Ai, ai, ai, foi uma referência na América de peso. Tanto que no ano seguinte voltámos outra vez para a América. Nessa altura ficamos 8 meses ou 7 meses, o que é isso? E no ano seguinte voltámos outra vez, enfim, para... pronto. Estava a ler uma, encontrei na, há bocado, estava a procurar, por acaso encontrei um artigo de um jornal de São Francisco, pai, de 97, a falar, que mencionava esse concerto no Harlem, e mencionava umas reedições que tinham acabado de acontecer, lá na América, nos anos 90, que não era bem aquela editora Waka Bop, era outra, mas eles, não sei porque entrevistava o presidente da Waka Bop. A falar sobre o Conga e a voz Coca. Claro. E ainda fiz houve uma reedição do Angola 72 no Acabado. Então foi isso. Foi isso, exatamente. Que eu tenho lá, ainda tenho lá o disco em casa feito nos Estados Unidos. Mas aí já não precisava de ser repescado. Eu já falei, por exemplo, com o Tom Zé, o brasileiro, cantor brasileiro, que dizia que se não fosse o Acabob ter-no encontrado, ele estaria a trabalhar numa bomba de gasolina. Já não sei qual era a cidade quando ele voltou. E ele dizia mesmo isso, tinha todo o agradecimento do mundo, essa gratidão do mundo. Sim. Somos sempre, reconhecemos sempre, quer dizer, todos aqueles que nos abriram portas, que nos dão valor e que nos dão a oportunidade de nós nos produzirmos em igualdade com outros indivíduos. Eu nunca pensei, por exemplo, estar atrás do Rolling Stone em França, quer dizer, e fico muito satisfeito por isso. Aqui em Portugal estamos em primeiro lugar agora na RDP África, na rádio, na verdade, isso é muitíssimo bom. Quer dizer que mesmo com todos os artistas que às vezes vamos buscar assim, uns cumbus e tal, aqui e acolá, de dinheiro suspeito, mas nós não entramos nesse tipo de engrenagens e conseguimos ter a nossa música aí valorizada. Isso é muito bom, ótimo. E nesse disco agora, eu continuo a mandar os recados. Ai não, os recados, desde 72, os meus recados são de fora para dentro da África, e de Angola em particular, como não poder deixar de ser. Aliás, isso no seguimento do que eram os velhos do antigamente, que eram indivíduos que interviam na sociedade colonial ou nas sociedades depois de independência. Ai de nós que não fosse assim. Senão os mais velhos também não prestavam para nada. Então, assim, os mais velhos são as referências, as enciclopédias, aquela educação, os princípios. Deixem os velhos falarem, faz agora. Porque, primeiro, porque sabem tudo das coisas, da vida e tal. E depois tem exemplos a dar. E se não for assim, onde é que essa juventude vai parar? Faz favor. E eu continuo a dar recados. Tenho 74 anos, na verdade. Tenho muito o que dizer, pelo que vi. E outras mais ainda, pelo relacionamento que tenho, quer dizer, com um mundo. Isso é uma infinidade de pessoas, na verdade, que também me dão força, que eu não estou sozinho. Que tipo de recados é que há no novo álbum? Não, os recados têm mesmo. Sabe que neste mundo há muita gente distraída, não é? Infelizmente. E depois as coisas que mais têm impacto são aquelas coisas fúteis, que eu considero fúteis, não é verdade? Então vamos dizer que as coisas fúteis não devem ser tão importantes quanto são, porque vejamos quem é que está na parada de sucesso. E quando a gente mete a televisão, normalmente são as guerras, prioritariamente. são as vendas de armamentos e porcarias e não sei quantos. E depois a gente fica assim, espera sempre de um cota que fale qualquer coisa. Dificilmente aparecem nas televisões do mundo um cota a dar umas dicas, quer dizer, para que a juventude siga. E quando a juventude aparece, ou é que as calças aqui penduradas a mostrar as cuecas, na verdade, os boxers. É a juventude que me desculpe, mas quer dizer, é uma certa ética, uma certa forma de estar, que nós trazíamos. E era o exemplo da vivência, não sei quê. O pai do outro pôde te ralhar também como se fosse teu pai. A mãe do outro pôde te mandar fazer umas compras ou coisa assim para ajudar. E quando entras na casa do outro é como se estivesse em tua casa desde que tu tens respeito. E já ouvi o Bonga falar muito quando chegou essa coisa de partilha entre os vizinhos e partilha entre as pessoas. Ah, sim, quando chegou a Lisboa foi um choque porque... Bastante grande. Foi tomar um café, não é? E a pessoa que convidou queria... Não ia pagar o café. E quando... apaga lá o teu que eu já paguei o meu. Então ele é que me convidou. Não, eu ainda percebi. Então, depois o próprio disse-me, pá, tens de tomar cuidado. Aqui cada qual por si, Deus para todos. Entendi a linguagem, na atitude e no comportamento das pessoas. Pronto. Eu aí tentei impor a minha angolanidade, que o angolano é isso, o africano é isso, e se deixou de o ser, é porque já aprendeu a degenerar como os outros. Eu fico infeliz, não fico feliz com isso. E por conseguinte são os recados que eu dou. Esses recados são de boa convivência, esses recados é não ter nenhum complexo perante um doutor ou um engenheiro, dado que as pessoas só valem pelo seu temperamento. Há pessoas boas e pessoas más. A quem não entra na minha casa, não vai entrar nunca, nem pouco mais ou menos. É, os snobs, na verdade, os exibicionistas, os homens, os endinheirados de hoje, desta geração aí que aparece hoje, que quer comprar tudo e mais alguma coisa, e quando a gente vai ver, quer dizer, a pessoa afinal é mal educado, é mal formado, o caráter é negativo. Não, peraí, então, vamos fomentar pessoas boas, reencontradas, e depois, olha, e viva a música. Esses são os meus recados, fundamentalmente. Yeah. E depois, para estamos assistindo, é principalmente, criamos um mundo que seja bom. E eu não sou padre, nem tenho seita nenhuma. E por conseguir, estou falando de coisas reais, normais, quem é que não quer viver bem? Desculpa lá, principalmente o pobre. Yeah. Yeah. São esses os meus recados, grosso modo. Nos últimos tempos, eu lembro que no ano passado, quando houve a questão dos presos políticos, dos 15 mais 2, o Bonga deu um concerto com o MCK aqui no Music Box. Gosto muito desse miúdo, sim, ousado. Aliás, as crianças todas, né, quando são tímidas, os mais velhos desconfiam. Ah, não, quando eles são calados, ih, fugiram dos calados. Era o que os velhos sempre diziam. Uma criança calada é uma criança complicada, porque... Será que o gajo é um bandido que está por detrás de um... Quem é esse ser? Quem é essa pessoa? Fugir dos calados é um tema que nós desenvolvemos nisso porque gostamos que a criança seja expansiva. E esse miúdo, por exemplo, e o Luati também, são miúdos que exprimem um sentimento nacional e internacional. Sim, sim. Do Pafrentex. Pafrentex fala. Fala, faz favor. Esses dois foram os meus convidados da semana passada. Falei com eles na semana passada. Ok. Agora estou a falar com o Bonga. Sim, senhora. Eu tenho uma música, inclusive, no novo disco, onde diz gente que, infelizmente, por ter falado, foram presos. Eu tenho música que diz isso. Agora, tenham paciência, estamos com brincadeira. E quando os mais velhos não são solidários com jovens dessa estirpe, estamos a remar contra a maré. Então, que exemplos é que a gente vai dar às crianças? Nós queremos que as crianças falem, que se exprimam. Então, tem alguma coisa a dizer, faz favor, diga, mas com respeito. Vamos lá, que por onde é que andou? Para nós podermos, afinal, dar uma dica também de boa convivência. Mas sempre foi assim todo o tempo. Nós é que estamos, nós como quem diz, os políticos africanos é que estão ultrapassados, porque isso constitui a manutenção do poder deles. Quanto mais eles são assim, mais eles ficam no poder, eternizam-se no poder. O que é triste para a África, então. É complicado. Para alguém que fala tanto dos mais velhos e saber, e de alguém que tem sempre esteve muito ligado à tradição musical e das raízes e tradicional, uhum. Como é que é? O MCK é um rapper, o Ati também é um rapper. Uhum. Como é que. Não é um estilo de música que o Bonga gosta, consome, percebe? Porque depois a parte interventiva também há mais aí do que no resto da música em geral. Agora, hoje. Sim. Mas é a parte interventiva que é fundamental, porque aí. Sim, sim, claro. Então, eles têm a tal música que eu entendo, e como eu entendo essa música, mas é principalmente aquilo que eles dizem e do jeito que eles o fazem. Ali, tudo bem. Então, solidário, é natural. É natural. Quantos rappers eu não ouvi? Por este mundo fora, não é verdade? E esses então são mangolês, é preciso que se diga. Porque o resto dos músicos, já viu o que é que eles cantam? Cantam um divórcio. Esta é meu corneão. Agora, meu dinheiro, quer roubar meu dinheiro. Essa mulher, estão sempre a matracar nas mulheres. Pá. Não sabem fazer outra coisa senão cantar sobre as mulheres. Ou aquela que tem uma bunda não sei quantos, a outra que tem umas mamas que são assim. O que é isso? Onde é que a gente vai parar? E este amor apregoado, nem sempre é um amor verdadeiro. Prova de quê? A maior parte desses putos está divorciado. E canta um amor porquê? Para fazer o quê? Para levar-nos aonde? Isso é triste. Mas pronto, quer dizer, eu acho que tem que haver sempre uma intervenção desta juventude e principalmente com os mais velhos aí a apoiarem e a darem força. É normal, o mundo vai mudar. Mas não seja mudar no mau sentido. Com crianças e gente a sofrer e com situações complicadíssimas, sem saber explicar. Desculpa lá, faz favor, viva a juventude. Mas essa juventude aí, e não a outra, que come e cala. E é conivente com a situação degradada que nós assistimos no nosso continente. Andrew Chimbubonga conheceu mesmo o José Eduardo dos Santos, certo? Sim, claro, evidentemente, foi seguido por ele. Então, como conheci todos os outros, sim, sim, o Jorge Sabino, o Samara Machel e tal, e fiz espetáculo para a soltura do Mandela, espetáculo de grande envergadura na França, com grandes cartazes e tudo mais, para que tirasse o Mandela da prisão, que é o maior de todos eles. Mandela, sim. Infelizmente morreu, pronto. Mas quer dizer, o maior, faz favor, né? Que categoria de pessoa, para o mundo. Mas conheceu o Mandela, não? Não, infelizmente não consegui, conheci a esposa dele, claro, né? Como não podia deixar de ser. Mas ele propriamente disse, não, mas os recados eram enviados, né? Através do espetáculo que a gente fez, claro. Que soltassem o homem. Esteve muito tempo preso, sinceramente. Muito tempo preso. Faz favor. Isso é que eu não encontrei também. Não, mas a parte da música do rap, consegue reconhecer-lhe, gosta da parte da música ou é mais a parte do ativismo? É não, mais é a parte do ativismo. Parte do ativismo. Senão aí eu tinha que pôr a minha de casa, o meu batuque, na verdade. Quem sabe um dia desses vou lá pôr isso aí. E alguma harmonia. Eu gosto quando há assim, alguma harmonia e tal, não sei o quê, naquilo que eles dizem. Ah, isso é outro, por exemplo. Eu fiz o Angola 72 com música. Tem música, tem a parte rítmica, a parte melódica, tudo isso. Mas também é música de reivindicação, é uma forma de... Sim, claro que sim. Não. O que eu estava a dizer é que essa parte da reivindicação pela música está mais no rap que nos dias que correm. Ah, sim, com certeza. Sim. É só por aí. Ah, sim, ok. Não disse que não, isso eu sei. Ok. Eu sei que o Bongo era um músico de intervenção. Sim, e continuo atento. Sim. As mudanças respectivas, não é verdade? Já. E tinha aquela barba que... Igual. Igual a mim. E a cabeleira também, tremendosa. Foram ficando mais pequenos, porquê? Não, foi exatamente para mim. Foi um disfarce que eu usei. Ah, ok. Se cortasse aquilo tudo, era igual ao Barcelona. O Barcelona de Carvalho. Okay. E para não ser o Barcelona de Carvalho, eu fiquei bom, na verdade. Com aquela cabeleira toda e aquela barba, e assim não me reconheciam facilmente. Mas ainda mantém a barba. Ah, sim. Isso mais mais apurada, mais... Exatamente. Mas você sabe que se de facto nós tivéssemos liberdade, se fôssemos capazes de resolver os problemas da grande maioria, e se tivéssemos de facto a felicidade de assistir, eu sou feliz, mas não sou feliz na totalidade. Porque um cantor de intervenção nunca é feliz, não é porque as coisas não se resolvem, só porque a gente cantou uma canção. Mas temos alguma influência e essas influências, quando sobem, quando volumam, não é verdade, nas pessoas e isso para os outros, né? Isso é muitíssimo bom. É, para isso é que a gente canta desse jeito também, para participar e dar um condimento àquilo que é da nossa inteira responsabilidade. É. Mas como é que manteve a barba? E agora está mais pequena e o cabelo também... Não, agora é com a idade, não, isso é com a idade, então... Já... Agora vai ficando mais pequena com a idade? Não é que fique mais pequena com a idade, é já uma questão de estética, na verdade. Okay. Gosto dela mais assim, na verdade, pronto, tal, acabou. O cabelo também já não tem aquele cabelo, porque já não vale a pena. Olha, foi, aliás, o que aconteceu quando fazia desporto. Eu não podia fazer desporto a vida toda, sabe? Estamos um bocado limitados, fisicamente. Claro. Já, e a partir daí, olha... Mas desistiu do desporto logo chegou à Holanda? Ou... Não desisti, ainda tentei fazer, mas depois fui caçado pelo homem que disse que é esse, que diz que é bom, não sei quanto, e eu abraço até aí. Daí, olha, basei para o outro lado. Poxa, aí já não há motivos. Aliás, quer dizer, moralmente a gente já está em baixo, a gente vai para um país onde não conhece praticamente ninguém. vai começar tudo de novo, zero, aprender a língua do país. E para além de tudo isso, andar numa do desenrasque. Eu não tinha tal refúgio político pedido das autoridades. Nunca pedi. Então eu tinha que me desenrascar. Desenrascar o dia a dia na cidade. Olha, a partir daí, olha. E ainda por cima para alguém que ganhava a vida a correr. A correr, ainda por cima. Ah, como é que ia fazer? O que é que fazia? Eu li que trabalhava tipo em restaurantes e coisas assim? Ou... Sim, cheguei a desenrascar um bocadinho, enfim, aqui e lá, etc. Mas uma coisa certa, pelos ensinamentos dos cotas, atenção, os verdadeiros cotas, do antigamente. Sim. Nós sabíamos que eu não podia ser chulo, por exemplo. Não, isso, peraí, então. Com dois braços para bombar, cabeça, alguma imaginação, a gente depois, quer dizer, criar amigos, imediatamente. Criar amigos e aquela solidariedade que havia no outro tempo, já não há hoje. Ah, hoje acabou, acabou, acabou, não há mais. E eu lamento isso. Naquele tempo, há portas que se abriram. Há portas que se abriram de gente que colaborou comigo, que eu nem sabia quem eram. E eu vi que afinal eram pessoas que, quer dizer, que tinham toda... Primeiro que gostavam de Angola. Os pais já tinham lá estado, cabreados, por exemplo. E a partir daí havia solidariedade entre nós. Que maravilha! Quando eu gravo o disco, que há mesmo cabo-verdianos que levaram o disco clandestinamente para Angola, para vender normalmente, não sei o quê. De repente tiveram problema, alguns foram presos e tudo mais, por causa do teor do CD. Opa, pronto, olha, é isso. CD não, neste caso LP, vinil. Aquele grandão, né? CD ainda, vinil, claro. Ainda estava por vir. Exato, exato. Eu li uma entrevista sua, acho que foi do Público no ano passado, do Jornal Público aqui de Portugal, no ano passado, e que falava dos tempos do colonialismo, qualquer coisa como, em termos de educação, havia uma certa discriminação por causa do sotaque angolano a falar português. Isso sempre houve, sempre houve, mas estão-se a esquecer que Angola é um país estrangeiro. Claro. E, tanto quanto sei, o Brasil também usou alguns temas, alguns termos que têm a ver com a brasileiridade. É, o angolano, como é natural, cheio de calão, de imaginação, claro, criativa, daqueles putos, sobretudo. Nós vamos acabar falando de uma gíria, um calão, um dialeto que já estamos, aliás, a introduzir. Aliás, eu falo assim nas músicas que faço, sempre, porque é para a grande maioria, não é? Claro. Contrariamente ao que acontece com as televisões africanas, que fazem um noticiário como se estivéssemos em Portugal. Não tem, e o povo nem entende aquilo que eles dizem, na verdade. E aí é que é complicado, acho isso ridículo. Agora, nós, quando falamos de nós, temos que tomar em conta a melhor maneira de a gente expressar com o nosso povo e esse povo. Ou fala as línguas, porque a gente tem línguas, claro, em Angola. Né, o Quimbundo, por exemplo, não é? Quimbundo é aquela que mais se fala em Luanda, mas, sobretudo, falando em português, português é com aquela tônica mesmo ali do bairro, chama de como então? Estás aí embora dessa, o quê? Vai ficar para a equipe periclitada. Opa, coisas que só nós é que sabemos, então, claro, e a gente não exprime assim porquê. Depois, quando ficamos a saber que afinal há negros assimilados, que estão iguais ao colonialista, na atitude, no comportamento, e chamam mesmo pretos buçais, esses pretos buçais, que não sabem falar, o que é isso, não sabem falar. Pera, entenda-te com ele, então, sobretudo se é governador, se você é um governador. Peraí, então você tem que ter uma linguagem acessível para se fazer entender com o povo. Como é que você fala? Aí é que é uma discrepância tremenda no relacionamento de povo com povo. De povo não, quer dizer, de burgueses com o povo. Ainda por cima, a língua é uma coisa viva e que serve para as pessoas comunicarem entre elas. Entre elas, e comunicar as coisas reais. Sim. Não são as coisas ilusórias. Para mim, a prioridade em África não são os grandes buildings, os grandes apartamentos, os grandes casarões, não é verdade? Nem os grandes hotéis, nem os grandes bancos, nem os grandes supermercados. Para mim seriam as creches, não é verdade? As escolas, não é verdade? E faz favor. E as casas onde as pessoas moram, vivem. Sim. Sem ratos e sem aquela epidemia que há normalmente. E aquelas lixeiras, pelo menos. Ai, peraí, aí há muito pano para manga, não é verdade? E isso tem que ser uma preocupação nossa, uma preocupação do nosso tempo, faz favor. E qualquer dirigente político devia se interessar nisso aí. E se não fizesse, fora, vem outro, mas nós não temos o hábito de mudar os dirigentes políticos. Leva muito tempo enquanto a coisa degenera, não é? Enfim, estamos nessa fase. Esperemos que o disco, agora que muda, que não muda o disco e toca o mesmo. Mas agora, quando muda uma música, toca outra, outra, outra, e o povo está ali para apreciar se gosta, se não gosta. Se não gosta, tira, põe outra. Na música é assim, devia ser assim no outro lado. Estava a dizer isso das pessoas que foram assimiladas e que estavam a falar como os colonos, uhum. Mas os colonos faziam discriminação pela maneira como as pessoas falavam. Em que é que isso se traduzia? Não, o colono era tático. Okay. O colono era tático, né? Cuidado que há colonos também que eram das igrejas, que também colonizaram, não é verdade? Uhum. Vieram para a cruz e colonizaram as pessoas também nesse aspecto aí. E então, o colono era tático, por quê? Porque vieram também com aquela da psicossocial. Melhorar o comportamento do indivíduo, mas sempre estando em sintonia com as regras, com as suas próprias regras, de língua, de alfabetização, enfim, de usos e costumes, etc. Né? E mesmo na gastronomia, há alturas em que condenavam o feijão de olho de palma, uma muamba, por exemplo. Por incrível que pareça, uma muamba era condenada. O que é isso? Não, bem, vou comer um bife com batatas fritas. Até nisso. Por incrível que pareça, e era ridículo, não é verdade? A gente vê, quer dizer, um indivíduo que está a se exibir com o palito na boca, dizer que comeu um bife e batatas fritas. E o outro que tinha um feijão com farinha, e toma mandioca e não sei o quê. Não, foi até aí, a colonização foi até aí. E por incrível que pareça, os assimilados, estou a falar dos negros africanos, sim, assimilados a culturas europeias, foram muito prejudiciados ao nosso nacionalismo. Foram prejudiciais, complicaram-nos a nossa coesão, é verdade, filosófica, quer dizer, aquela maneira de africano ser. Epá, tenham paciência. Não, eles não. Assimilaram as coisas do outro e impunham-se como tal. Quem não fizesse isso era atrasado. Nós tivemos que nos bater contra isso. Escrevendo temas, poemas, músicas, exprimindo coisas, não sei o quê. Vejam só. E o carnaval, que para nós, para mim, é o espetáculo maior que a África tem, porque se retrata a sociedade. Depois queriam recuperar tudo isso, né? Como sempre, está-se bem, esse está-se bem do angolano, que é a frase mais enganosa que existe, ninguém está bem coisa nenhuma. Ou por outra, alguns estão bem, agora até estão a tremer um bocadinho, derivado da oscilação, mas é pá, tenham paciência, quer dizer, sofremos bastante. E continuamos a verificar coisas que não têm nada a ver com aquilo que é a harmonia, a democracia, a liberdade. Na verdade, a coesão e o povo africano. Eu sou um privilegiado porque eu fui educado angolanamente ou africanamente. Então tenho essas regras todas que impus aos meus filhos, né? Cá fora, disseram, vocês nasceram na Europa, mas desculpa lá. Se querem lidar de facto com o vosso pai, peraí, a princípio, meio e fim, a maneira de estar. Peraí, há coisas que vocês podem tirar os cursos universitários que quiserem. Mas a vossa mãe vai ser sempre a vossa mãe, de quem vocês têm respeito. O pai vai ser o vosso pai sempre, não é verdade? E na casa vai haver sempre o equilíbrio do relacionamento, senão está feito o bife. Já era. Não, ainda podem levar um puxão de orelha, porque não, cota é cota mesmo e acabou. Faz favor, isso é bonito e acabou, e a gente impõe isso. E são os recados que eu tenho, outros mais, para a gente e também atingir outras famílias que, entretanto, também já degeneraram um bocadinho. Porque há pessoas que, infelizmente, com os cartões dos partidos, impuseram o cartão do partido à família e prejudicaram a família toda. A dizer que o cartão era o mais importante. Não, não é, não pode ser. De forma nenhuma. O mais importante é a convivência familiar e as regras que a família tem. E que a África ainda tinha sido, até aqui, um exemplo tremendo. E deixou de ser, infelizmente, por causa de outras conveniências, não é verdade? Que não tem nada a ver com essa tal harmonia de que eu vivi, não é verdade? Num passado recente. O bom, eu estava a falar de gastronomia, de como foi assimilada, e dos miúdos querem... Podemos comer tudo, mas... Vivo com batatas fritas. Podemos comer, porque nós não estamos fechados num gueto. Claro. Tudo isso é muito bonito. Mas espera aí, mas quando me pedem, qual é o prato que o Bonga mais gosta? Espera aí, é uma grande muamba. E onde é que eu queria perguntar, onde é que isso se come em Lisboa? Em Lisboa? E de que maneira? Olha ali perto do Marquês de Pombal, chama-se Gingolé. Ok. Restaurante africano, é? Quem sobe ali para ir a Zamoreira, 100 metros depois do Marquês à esquerda, está ali um gingolé, onde se come tudo e mais alguma coisa. Okay. Desde a muamba, desde o sarrabulho, né? Desde o feijão de olho de palma, desde o mofete de um peixe maravilhoso com mandioca e aqueles molhos respectivos. Essa é a minha comida. Agora, quando me perguntar o que é que gosta mais para além disso, claro que eu gosto de todas as comidas condimentadas. Comida de força, aqui em Portugal, por exemplo, era aí, quer dizer. Aquelas caldeiradas que existem aqui, estou sempre. Aquelas feijoadas do norte de Portugal, peraí, eu estou lá. Porque Portugal tem comida verdadeira. não me pensam para comer uma comida inglesa, não há, não existe. Uma comida alemã, não há, não existe, para além de uma salsicha que eu gosto de vez em quando. Quer dizer, eu sou assim, desculpa, e eu faço cozinha. Eu cozinho na minha casa, quem cozinha sou eu, tenho convidados assim de respeito, aqueles assim, tipo cota, né? Quem cozinha sou eu, mas pronto, mas isso já vem do outro tempo, da minha avó, por exemplo, que me ensinou a cozinhar, e tudo bem. Portanto, os recados são todos no sentido positivo. Se houver uns fofoqueiros, uns má língua, que vierem dizer que, como já houve num passado recente, ah, ele faz campanha política, que campanha é essa? Eu canto e tenho consciências mais do que nunca, que encanto o grande povo que me vem ver. É, que depois até acaba sendo discos pedidos pelos clientes. É música, muita música. Aquele grande concerto que eu dei no Barreiro, com mais de 20 mil pessoas. Oh my God, isso ficou nos anais. Estava ali um multicolor fantástico, de gente de todos os quadrantes, meu rato. Foi uma coisa, a coisa mais linda, aliás, que eu fiz em Portugal. E nem sequer foi o Coliseu dos Recreios. Não, nem o Coliseu do Porto, já fiz, etc. Vai fazer agora através do Coliseu? Sim, vamos fazer, temos que fazer, estamos a ser solicitados. Continuamos a ser solicitados, como fomos depois do Angola 72, 74, Raiz, etc. O que é muitíssimo bom. Portanto, eu sinto-me bem com a minha profissão. Aliás, eu ensino os jovens como é que se deve ser profissional na música. Espera aí. Muitos deles não têm ideia nenhuma do que é que ser, aqueles atrasos, não sei. Não, temos que assumir isso como uma profissão qualquer. Agora temos que caprichar e estar na onda, na verdade. Eu até emagreci um pouquinho mais por causa do palco. O palco exige isso. E eu então, que sou uma pessoa que faço atenção à manutenção, sim. Desde que fiz o desporto, eu digo, espera aí, mas se me querem no palco, eu a cantar, porque eu quando canto, danço, toco, etc, etc. Ai não, tenho que corresponder, senão, espera aí, vou fazer outra coisa. Eu vi o Bonga duas vezes, uma há 10 anos, na Jardim da Torre Belém, naquele festival que havia, Festival África. Ah, sim. Não sim. Sei se foi no mesmo ano que tocou o Wally Farca Touré. Foi. Antes dele ter morrido. Exatamente. Foi tipo o último concerto dele, acho eu. Esses foram os dois concertos que eu fui desse festival. Claro, sim. E vi agora no verão, como é que ele se chama? Que é no... Era perto do Príncipe Real, entre a Baixa e o Príncipe Real, naquele jardim. Adorei esse quintal. Quintal, sim. Ai. Palácio... Sim, eu adorei esse quintal aí, porque as pessoas estavam descontraídas, não é verdade? Vieram para estar ali connosco. Foi fantástico, gostei mesmo desse quintal. É assim que eu gosto de estar, por exemplo, no meu quintal, cantando, tocando, e as pessoas a dançarem connosco, a se comunicarem, mas de um nível extraordinário, sabe? Olha, sem preconceito. Ai, é bonito, você vê que não, há pessoas que já evoluíram, há outras com tendência a evoluir, porque nós temos uma máquina aí que nos destrói o relacionamento. As máquinas aí, essas televisões que nos entram em casa sem pedir licença, ainda por cima a gente é que tem que pagar. Cuidado! Em que sentido, de que maneira é que fazem isso? Não, pelas coisas que vão transmitindo, quer dizer, dificilmente a gente vê as pessoas a falarem em prol da ligação de uns com os outros. É sempre, um é mais assim, ai, branco é mais branco, ai, peraí, ai, velho, ai, é um horror. E também há uma certa ausência de caras negras na televisão portuguesa, não? Ausência máxima, o que é muito triste. Quando a gente mete uma televisão, por exemplo, alemã, com negros, como animadores de programas, não sei quanto, a gente mete outras televisões de outros lugares. Até hoje aqui em Portugal se fala da lusofonia, cadê a criolada? Até onde? Está só na RTP África? Sim, mas mesmo aí. Aí eu também há muitos apresentadores brancos. Sim, mas mesmo aí. O importante é, como vemos, amigo, quer dizer, os aparelhos que nos entram em casa não nos transmitem forçosamente aquilo que seria desejável numa sociedade lusófona, não é como se quer, na verdade, onde só uns é que e outros não. Portanto, é preciso bater isso com estes recados, na verdade, do Bonga. Depois ainda há... Quando pessoas brancas pintam a cara de negro, isso também acontece muito e fazem aquele sotaque. Isso já vem de longe, daquele que não é exemplo para ninguém, os americanos. Quando faziam os filmes dos Tarzans, etc, etc, que pintavam os gajos todos e depois iam ganhar os cachês, não sei o quê, e os negros eram os primeiros a morrer no cinema e viam os outros pintados, espera aí, isso é um carnaval infeliz, mas enfim, pá. Vamos aí, agora não sei quem vai ser o Trump, assim, estamos aí na expectativa a ver o que é que isso vai dar. Ele tem, em algumas coisas, parece ter alguma semelhança com alguns ditadores africanos, daquela figura de ditadores. Mas é aí africanos. Que os africanos têm que ter a coragem, e principalmente a juventude, de quem eu lanço um apelo, continuem na via em que se encontram, falarem todos os dias, não é verdade, para abrir as mentes de alguns distraídos que andam aqui entre nós, não é verdade? Os consumidores de exotismo, que não são nada mais, nada menos do que uns passageiros, quer dizer, de uma chuva poluída. O que é triste, evidentemente. Não, é pá, temos que estar atentos e agir em conformidade. Ninguém vai apedrejar a casa de ninguém, ninguém vai bombardear nada. Esse pessoal não é um pessoal assassino, não é violento. Pelo contrário, o facto de a gente estar a falar, o facto de a gente estar a cantar, então, mas o que é isso? Então, são mensagens que se ouvem, a gente tem que ter a capacidade suficiente de discernir um bocadinho para a melhoria da vida daqueles que sofrem mais do que nós. Tenham paciência. Essa questão das pessoas brancas com a cara pintada de negro, o que é que uma pessoa como o Bong, que às vezes até é caricaturada assim, e eu acho que já vi isso acontecer na televisão portuguesa, por exemplo, como é que se sente com uma coisa dessas? Ligar a televisão e há isso. Uma coisa dessa. Ah, isso é, para já é uma estupidez muito grande, né? Isso é uma estupidez muito grande. É uma estupidez muito grande. Devia-se acabar com isso porque não estão a fazer nada de importante. Pelo contrário, esse preconceito assim à toa da cor, que é a cor, não sei o quê. Mas também tem africanos que colaboram nisso. Veja as mulheres negras que compram os cabelos das brancas para porem, para parecer o quê? Veja as mulheres negras que pintam a pele, que agora tomam, fazem medicação. Mais branca, sim. Para serem mais brancas. Espera aí. Isto não é muito na Índia. Mas quer dizer, nós é outra coisa. É o complexo. São pessoas complexadas, na verdade. Carregadas de complexo que lhes foi incutido ao longo dos tempos, na verdade. E até digo mais. Aquela mulher negra que chega à Europa e diz, não, agora vou arranjar um branco para melhorar a raça, para ter um filho. Mas espera aí, isso é um atraso, mas um atraso terrível. Isso é doentio. Se não se resolve esse problema, onde é que essa raça vai? Como é que ela vai ser tratada? Como é que ela está a ser tratada? Agora, como? Vai para onde? Fazer o quê? Dado que ninguém assume, né, essa postura, essa maneira, né, ninguém melhora o relacionamento dos com os outros. Porque isso é uma questão de falar, ninguém fala. E as pessoas ficam todas naquela do tá-se bem. Ai, esta frase do tá-se bem é que me complica um bocadinho, né? Quer dizer, cometem-se os maiores horrores depois do dia seguinte, está-se bem. Há até uma coisa uns dizeres de um passado recente, onde a marca é essa que estamos com ele, vamos fazer como? Vamos fazer como? Então as coisas não são da nossa responsabilidade. Vamos mais condenar a outra senhora que já nem sequer está no comando. Quer dizer, agora é aquela do comando, como quem diz, né? Quer dizer, agora tem petróleo, tem dinheiro e 90% dos estrangeiros que vêm para agora não é pelos nossos lindos olhos. É principalmente pela nossa grande riqueza, né, do comum que levam dali. Agora já nem estão a levar grande coisa, porque estão em crise, não é verdade? Acho que até desculpa lá, não sou culpado disso. Yeah. Ok, meu amigo. Grande. O disco está aí, 27 vai ser o dia da saída dele. Quer dizer, a saída dele, como quem diz, já está no mercado, sim, mas da saída em canto, direto ali. Que é no Coliseu. Não, no Tivoli. No Tivoli, sim. Vai ser no Tivoli. Agora estava a pensar no Coliseu. Até os africanos de reumatismo, e os portugueses com reumatismo vão vir. Uns porque foram do Benfica, são do Benfica, outros de outros clubes também vão vir dar um abraço ao Bonga, porque houve um almoço outro dia, garantiram, vamos lá estar, sim senhora, você merece, você diz, não sei o quê. E os miúdos. O Bonga foi do Benfica. Fui do Benfica e da Seleção Nacional, onde pulverizei o recorde de Portugal, nos anos 60, na verdade. Nos 100, nos 200 e nos 400? Não, nos 400 mesmo. Nos 400, ok. E nas estafetas respectivas. Ok. Os 100 e os 200 foi onde, então? Angola, ok. Angola, okay. Foi lá onde pulverizei e depois vim para aqui, como outros já tinham vindo, como matéria-prima, não é verdade? Tenho consciência disso, sim, hoje. E por conseguinte é isso aí, meu amigo. Agora, o espetáculo vai ser lindo, estamos a preparar e vai ser do caraças, faz favor. E depois foi do Bolonenses? E depois, pronto, gente, depois, porque entretanto o pessoal que estava connosco, nós angolanos, foram para o Belenenses, eu também fui para lá, mas imediatamente tive de fugir, porque veio um recado de Angola de um bom amigo, disse, pá, cuidado que os teus amigos estavam lá em Holanda, estavam para frente e não sei o que, já foram engatados. E pá, eu tive que bazar imediatamente. Muito embora sabia que não era com facilidade que se prendia uma figura pública naquele tempo. Não, que isso dava cá um alarido incrível, claro, né? Mas seja como for, prevenido já valia por 5 naquele tempo. Agora parece que está a valer por 10. Mas havia muita gente da África nos esportes portugueses nessa altura. Sim. E eram todos amigos, não? Amigos. Como foi amigo do Eusébio? Sim, é claro, de que maneira. E os esportistas africanos no Sporting também, no Belenenses, tudo. A gente lidava uns com os outros. Vejam só como é que era. Nós não tínhamos a rivalidade que encontramos aqui, de clubes para clubes. Mentira, isso não existia. Iam todos às corrisqueiras, era às corris do Campo Grande? Sim. Okay. Íamos todos aí, depois íamos para aquelas farras também dos embarcadizos que andavam aqui. E então, quando chegava uma farra, a gente via que encontrava os negros do Sporting, do Belenenses, do Benfica, do... Estava tudo lá. Diziam os que ganhavam mais, que era quem pagava. Ah, não? Sim, quem pagava mais eram os gajos da bola. O tipo da bola, o Nando Vieira Dias, por exemplo. Ah, eram os gajos que pagavam por nós, porque a gente ganhava pouco, a gente tinha aquela manutençãozinha, não sei o quê. Mas nós não éramos profissionais, sim, profissionalismo, para aqueles que não tinham cá família, nem tínhamos cá a casa, enfim, a gente se ajeitava. E nem sequer havia muito dinheiro no atletismo nessa altura. Não, que dinheiro, coisa nenhuma. Não sei se não, deverá não, muito, não é? Nada. Sempre mais no futebol. 100, 200 dólares já era muito dinheiro para a gente comprar as prendas e tal, e não sei o quê. E onde é que eram essas farras? Ah, essas farras eram em vários lugares. Porque era na Cova da Piedade, ou até no Barreiro principalmente, muita coisa aconteceu. Pá. E depois aqui, a ajuda, e depois, não sei o que, o Campo das Bolas. Quer dizer, havia uns lugares, associações, na verdade, que funcionavam naquele tempo. E a gente ia às farras, mas era as farras de desembarcadiço. Quer dizer, a gente nem sequer tinha dinheiro, a gente tinha que ir como patos, na verdade. E pá, infiltrávamos, estávamos lá. Tínhamos sempre umas cotizações que se faziam, na verdade. E a gente, mas essas farras nunca eram. Não era só a farra em si. Era a movimentação social que isso acarretava. Ah, era muitíssimo importante. Era muitíssimo importante. Depois estávamos uns com os outros, né? Não é? Depois que a coisa degenerou completamente, há uns até que ainda continuam a pregoar a paz, quando que são rancorosos. Tem gente em África que apregou a paz, mas são rancorosos, querem matar os outros. Mas nós, os africanos, somos assim, infelizmente. Ainda estamos nessa fase das nossas vidas, é complicado. O indivíduo está a pregoar a paz, mas tem vontade de matar o outro do lado, porque não é da sua cor política. O que é isso? Vamos aonde? Agora, isso é só amenizando a convivência das pessoas. Não em serem milionários e outros serem paupérrimos, e principalmente o equilíbrio de tudo isso. E cadê o equilíbrio? Espera aí, pá, então, tem que acontecer um dia. E como é que foi? Quando chegou aqui a Portugal, havia muito... Ainda existe, obviamente, claro. Havia algumas situações de racismo aqui? Havia muito ou não? Oh, de que maneira? Eu senti, mas também tinha a ver com o nível. Com o nível das pessoas. Repare, eu não estou a falar do nível social, estou a falar da cabeça. Claro. A cabeça das pessoas, fossem eles intelectuais. Por exemplo, se casares com um preto, não vou ao teu casamento. Quem está a dizer isso é um doutor, um engenheiro, um advogado. Daqui, na rua, a gente ouve, ó, mascarado, vá para a tua terra. Mascarado? Mascarado, quero preto. Ok. Ó, mascarado. Nunca tinha ouvido, estava só... Faz favor, espera aí. Então, a gente ouvia os dixotes na rua. E, no entretanto, estavam-se a servir do dinheiro de Angola, de Moçambique, de tudo isso. Mas havia uma corrente negativíssima. E só éramos tolerados, a não ser incomodados. Porque fazíamos o desporto e aparecíamos na televisão aos fins de semana, ali, naquela televisão preto e branco. Eu, por exemplo, muitas das vezes ia com colegas meus, quer dizer, então, eles eram insultados, mas eu não, porque olhavam para mim e até diziam, não, quer dizer, tu não és assim tão preto como... É um dos bons. Que boa onda, eu era pior que todos eles, na reivindicação. É incrível, mas isso também tem a ver com as pessoas. Eu considerei estas pessoas burras. Sim, claro. Eu sou uma pessoa burra que pode ter esse tipo de manifestação. Claro, desculpem lá. Agora, nós éramos pessoas, nós éramos evoluídos. Para mim, um branco a mim não me impressionava por ser branco, ter a cor e o cabelo liso e não sei o quê. E mandei passar essa torque. Espera aí, então somos evoluídos, a gente evoluiu ou não. Mas não somos evoluídos forçosamente porque andamos numa faculdade. Não tem nada a ver. É a cabeça das pessoas. E acabou. E a cabeça de muita gente aqui era estragada. E dessa altura para agora, mudou muito? Quer dizer, mudou com muito cinismo e muita hipocrisia. Não é assim tão verdade aquilo que se apregou a ser. E esta é que é a grande realidade. Mas o que é que se apregou a ser e qual é que é... Dizer que está-se bem, por exemplo, está-se bem, não está tão bem quanto isso, não é verdade? E a gente olha, vamos olhar para os programas. vamos olhar para os programas, para a imprensa dita, escrita. Claro. Faz favor, e está tudo aí. Quem são os negros que aparecem para falarem de África aqui? Quase negros. Não há, não existem. Como é que a gente conhece? Onde é que estão a nossa vivência? Como é que é? Onde é que estão os verdadeiros restaurantes africanos aqui? Hã? As discotecas cheias como já foi num passado recente. Epá, como é que estamos? Então, quantos africanos se formam aqui? Quem é que tem trabalho, quem é que não tem? Para onde é que vão? Epá, e etc. E depois, como é que é o rapor entre o governo de Portugal e os governos africanos? Olha a Guiné-Bissau como se encontra. Quem é que fala? Estão todos a recuar. Por isso é que eu digo a hipocrisia e o cinismo. E quando os outros afundam, dá a impressão que, ah, epá, a culpa é destes tipos. Não é a culpa desses tipos, o mal já vem de longe. Salazar andou aqui quase 50 anos, de ditadura. E não é porque o português queria, mas é porque era uma estrutura que acentuou e que... E hoje em dia, os países africanos degradados, que até houve guerra de irmão com irmão. Peraí, pá. Mas o relacionamento de Portugal com esses países continuou. Não foi por isso que se cortou relações com Portugal. Ah, peraí, mas quem consentiu, quem partidou, quem ajudou? Quem... Há uma série de questões que deviam ser abordadas normalmente, não por mim, mas com pessoas que deviam se preocupar com isso, para o melhor andamento no relacionamento entre os povos. Isso é fundamental. Não é só apregoarmos a lusofonia. Não, é preciso dizer que estas pessoas, que são seres humanos, têm que ser tratadas como tal. Então, a partir daí, diminuímos a hipocrisia e o cinismo no relacionamento entre os povos. E esse racismo do dia-a-dia? Esse de como o Bonga dizia, quando era o Barceló de Carvalho? Sim, agora sou o Bonga que passa nas televisões. Agora sim, mas quando está com pessoas que não são? Isso. Quando estava nessa altura, estava com colegas que não eram tão conhecidos, sim, tão sim, mediáticos, e eles é que levavam, e o Bonga não, agora... Agora são eles que se queixam. Vêm-me queixar a mim. Ei, Bacota, continua a mandar esses recados mesmo, porque esses gajos aqui, porra, acho que não entendem, não vêm, epa, poxa, a maca está... E sobretudo, saber-me tanto mal que há um corredor que protege os assimilados, que são os meninos que vêm com dinheiro para gastar aqui. E como traz massa, até está-se bem. Mais uma vez, quer dizer, voltamos ao mesmo. O relacionamento entre as pessoas tem que ser um relacionamento igual. Tu lá, tu cá, e ponto final. E infelizmente ainda não está a ser assim. Infelizmente, pela nossa atitude também nós de africanos, não é verdade? Quantas associações existem aqui de africanos? Antigamente havia Casa dos Santos do Império. Havia associações dos embarcadiços. Havia discotecas, as boates, etc, etc. Espera aí, mas então tenta desaparecer. E depois sabe o que é que me dizem? É a crise. É, cota bom. Está-se mal. Agora é a crise que está nos afetar muito. Agora vamos fugir, vamos... Tudo uma grande mentira. É o sistema, é o capital, são os interesses, são os partidos políticos, é a conveniência. Espera aí, então, quer dizer, isso ultrapassa-nos. O que é que a gente vai fazer? Eu que sou canto. Eu não vou por aí a gritar na rua, por isso. Não, espera aí, então. Vamos continuar a fazer o que a gente faz, cantar. E às vezes até termos apoios em países que não têm nenhuma afinidade connosco, como é o meu caso, como países como a Holanda, a França, a Alemanha. A Alemanha que me deu um prémio ali na cidade de Bremen. Mais um prémio. Não tem nenhuma cidade aqui de Portugal que me deu prémio. Não tem, não existe. Mas eu também não estou a pedir nada. Ai de mim, que estivesse com a mão estendida, faz favor. Aí é que me boicotavam mesmo. Nem o rouco aparecia mais a cantar. Enfim, são essas coisas. E os recados vão continuar, meu amigo. Só vou falando de música. De que é que o Bonga gosta? Pode ser de música, de filmes, livros, o que quer que seja. Olha, os livros são os livros que recentemente têm estado aí a aparecer. Principalmente escritos com gente com sensibilidade africana. São os livros que eu estou a ler. Nomes como quem? Os nomes, espera aí. Olha, os ricos... Angola comprou Portugal, coisa assim do género. Onde vem o Loçan também, que está inserido no contexto do Loçan. O Loçan, grande pessoa, considero uma grande pessoa. Ah, espera aí. Opa, espera aí. Olha, aí, grande pessoa. Todos esses livros que têm aparecido ultimamente aqui, falando de Angola, com aquela sensibilidade de quem ela viveu, quem está a conhecer, isso é bom porque é alerta. Olha, vai no sentido da reivindicação dos Luates e Companhia Limitada, está a ver como é que é, né? São muitos. Eu tenho agora o livro com os diários da prisão. Sim. Ainda não vi, mas faço questão de ver. E portanto, é tudo nesse sentido. A gastronomia é importante. Então, a pessoa que me gosta e que vem à minha casa, como do meu comer, sem preconceito. por favor, não vai me perguntar, epá, o que é isso? Isso é cobra ou o quê? Vai, não come isso aqui. Peraí, mas então onde é que a gente está? É este relacionamento que falta. É fácil arranjar os ingredientes para cozinhar em Lisboa? Muito fácil, está tudo no mercado aí. Ok. Está tudo no mercado. Desde as mandiocas, a batata doce, os quiabos, desde a carne seca, desde o peixe seco. Peixe seco, aliás, as corvinas daqui, não, peixe seco aqui há aos montes. Cachondré, faz agora. Eu conheci aquelas coisas tipo quitaba. Quitaba, olha, quitaba. Paracuca, etc. Cuca. Isso é fácil de arranjar. É fácil de arranjar, sim, senhora. Quem quer. Não, arranja, faz agora, então não arranja porque. É só mandar a dica, olha, vai ali no Facebook, que hoje em dia facilita tudo, dizer, preciso de quitaba, quem me faz quitaba? Não, é só as pessoas quererem. Quem querem. Agora é preciso manifestar. Desde que se manifesta, a gente encontra as coisas. Agora, quando a gente encontra pessoas que são assimiladas à cultura portuguesa e têm horror de preto, ele é preto, mas tem horror da raça dele, quer consumir o que é do outro, ele diga: peraí, peraí. Tu não és obrigado, de facto, mas tens que estar em harmonia com a tua existência, com aquilo. Peraí, então, mas como é que é? Vais-te pintar a cara de branco? Há um livro que eu gostaria, por exemplo, que fosse reeditado, de Frantz Fanon. Pele negra, máscara branca. Esse livro, se fosse reeditado, ia ajudar muita gente a acordar. Infelizmente não foi reeditado, porque o assimilado é que tem o Gungu. E não compra, não reedita. E filmes? O Gungu gosta de filmes? Eu gosto de filmes, mas para me divertir só. Para me divertir. Mas que tipo de filmes? Já lá foi o tempo dos filmes de preto e branco, né, do outro, sim, tempo. Mas não, faz favor. Faz favor, não me dar filmes nem de cowboy. Ok. Nem de Tarzan, não sei o quê, porque o Tarzan é preto, não é branco. Faz favor. E aqueles filmes históricos também, quer dizer, há muito aldrabice no meio disso, não é verdade? Que ainda estamos aí para ver. Gostaria de estar aqui para ver ainda, quer dizer, de estas terrestres e outras coisas que existem, não é verdade, no cosmos, né? Pronto. E, entretanto, o que eu gosto mais são aqueles grandes documentários. Okay. Ah, das matas selvagens fechadas, das rochas, como é que surgiram aquelas pirâmides no Egito? Quem foi que edificou aquilo? Descubram as verdades de coisas que existem na Terra. Para mim, as grandes reportagens que têm um cabimento tal, que é isso que vai informar as pessoas, para saberem no mínimo quem elas são, né? Que agora temos vivido num tempo colonial e depois num tempo de independência com certa conveniência, né? Nos papos e comedidos, porque não se pode dizer isso, o recalcamento, quer dizer, psicológico, isso é complicado. Então, abertura maior. E música? A música? Ah, eu gosto de ouvir as músicas tradicionais dos povos. Por incrível que pareça, sabe que eu gosto do rancho popular? Sabe que eu gosto das músicas tradicionais? Sabe que eu gosto dos cantores que têm força, por exemplo, um Bob Dylan, Chico Buarque da Holanda, Miriam Makeba, aquele, o Franco do Congo, por exemplo, fez aquele Mario, oh Mario. Nossa, todas essas músicas fortes, uma Malha Rodrigues em Portugal, quer dizer, essas vozes fortes que marcam, porque são, é o globo terrestre, são pessoas que se afirmam aqui, mas é para todo mundo desfrutar. É dessas músicas que eu gosto. E sobretudo quando tem princípio, meio e fim. Tem ritmo, tem uma melodia própria, né? Ah, foi assim, aliás, que eu construí, aliás, interpretei aquelas Saudades, Meu Bem Saudades. Sim, agora em forte. Acabou, a guitarra portuguesa veio poça, deu uma chega naquilo, deu a volta aquilo tudo. Eu não sou fadista, nem você nunca, e respeito o fado, pá, peraí, faz amor, cada coisa no seu lugar. Mas essa interpretação, depois, sobretudo, que eu participei com a Ana Moura. Sim, sim, sim. É aquele fado dela extraordinário, ficou bonito, né? Mas pronto, ficou ali, está bonito. E, entretanto, todas essas músicas de gente muito forte, né? Por exemplo, eu gosto muito daquele dos ciganos, gitanos, aquele Paco de Lúcia, não sei de quando, o outro que morreu há bem pouco tempo também. Epa, peraí, pá, isso toca-me diretamente. Eu gosto dessas coisas reais, verdadeiras, com muita força, sim senhora. Essa mistura com o fado, qual é a diferença entre isso e a assimilação? Como é que se misturam essas coisas sem ser assimilar? Essas coisas. Não, espera, eu interpreto aquele meu canto. Agora, o recheio vem para condimentar esse meu canto. E o casamento, maravilhoso. Como nós não estamos fechados num gueto, sim, temos relacionamento com todos os povos do mundo e que venham, sobretudo, na base do respeito de cada um, cada uma, aí é ótimo. Mas fora disso não faço. Não, não, não. Se é para o outro ser mais que quer, não, não, não, não, isso não, não, não, não. Mas há bocado tinha falado de filmes que gosta de ver, tipo entretenimento. Entretenimento quando estou com os meus netos, né? Mas claro. Que tipo de filmes são esses? Walt Disney. Walt Disney, ok. Faz favor. Okay. Charlie Chaplin. Ok. Gargalhada, aquele furrir, gargalhada mesmo com lágrima. Charlie Chaplin, gargalhada com lágrima, porque aquilo era tudo muito imaginativo. Aquela simplicidade dele, que não é tão simples quanto isso. Ai, que maravilha. Forte de rir. E depois gosto muito da savana, a selva virgem. Sim. Africana. Não com os caçadores, nem com os caçadores, com os pescadores, os que vão lá, os rios, vão buscar, fazem experiência. Sim, sim, sim. E metem como é, TNT em cima do mar para o peixe morrer, os cardumes e não sei o que é isso. E depois aquela caça, nunca apreciei a caça, ir à caça para matar os búfalos, não sei o que é isso, pare lá com essa brincadeira. Yeah, eu gosto da terra virgem. E depois contarem essa história desses lugares aí, onde não passou o homem branco. O homem branco deduz tempo da colonização, sim, do explorador, do não sei quanto. Espera aí. Eu gosto dessas histórias das vilagens, na verdade. Daqueles lugares assim pequeninos, onde há histórias muito interessantes de contar quem foi quem. O Soba que agora está alterado, o Soba já tem partido político. Com o Soba, vai, o chefe de um vilage vai ter partido político. Espera aí, para satisfazer quem? Pare com isso. Já. E televisão? Vê televisão? Alguma vejo. Coisa que gosta de... Não, sabe que pronto, quando estou no meu momento de ócio, agora. Sim. Com a idade que tenho, tenho mesmo que descansar de vez em quando, estou assim, bem repostado, na verdade, com a minha música ao lado. Tem sempre uma música de fundo. Ok. Tem um género de música que eu gosto, está sempre ali a cantar ao lado, a tocar. Mas tem um ecrãzinho ligado ali, o ecrã está aí. Há tanta coisa acontecendo no mundo, que me informa também. Mas agora eu só pego aquilo que eu quero, que a minha cabeça decide. E então estou sempre a fazer o zap. Epa, isso não presta. E sou muito crítico nisso. E o que é que costuma cortar? O que eu costumo cortar? Primeiro, desporto. Desporto, quando não há violência, né? Claro, né? Detesto todo desporto de violência, detesto. Não vale a pena. Vejo uma boa bola, um bom jogo de futebol, por exemplo, ontem. Uma vez Benfica, sempre Benfica. E então estou sempre ali com zap, zap, zap. E vou ver, prioritariamente, o atletismo. Quando há atletismo, opa! Põe as pessoas a correr, estou a ver. Aí fico. Enfim, já perdi avião até por causa da competição de atletismo. Então, jogos da Europa, Jogos Olímpicos, não sei o quê. Opa, esse Bolton que surgiu aí, mais um que surgiu. Oh my God, incrível. Sabe o que disseram outro dia, num almoço que tive com os antigos atletas do Benfica? Que as marcas que fez o campeão de Portugal deste ano no atletismo são inferiores à marca do Bonga. Ok. Eu fartei-me de rir, mas não é possível. Opa, Bonga, se tu corresse com aquela tua marca, hoje ainda ganhavas o campeão. Ok. Eu disse, pá, sinceramente. Então vá, Tivoli, é dia 27? Sim, exatamente. E o que é que... Ah, vai ser a apresentação do novo disco, como não poder deixar. Mas também já sei que os clientes estão lá todos. Vão. Sim, já disse há bocado que eles vão lá e que vão querer os clássicos. Exatamente, assim, estamos preparados para isso. Sim, sim. A banda é a mesma que atua no... É a banda é a mesma, mas com meus convidados, né? Quer dizer, há um percussionista exímio que vai aparecer. Há a guitarra portuguesa que vem, que eu vou ter que cantar aquele o saudade, meu bem saudade, como não podia deixar de ser. Há um cavaquinho que vai chorar com certeza porque era a música de Cabo Verde que eu canto também nesses recados, que é o outro desmagoado, na verdade, o Beleza. É, e depois, olha, vão acontecer coisas, não é? Em que é diferente dos concertos normais, por exemplo, do Bonga no Beleza? E como é a apresentação do disco, é mais virado para não, o disco? Mais empenhados. Mais empenhados. Mas porque não estão empenhados no Beleza? Não, mas não. Quer dizer, mais empenhado é aquele nervosismo, na claro. Verdade. É, quer dizer, a tónica é diferente. Quer dizer, tu, quando pensas que estás descontraído, tens um público que é muito mais exigente, tens uma tónica, mas epá, não é a mesma coisa. Muito embora o artista vá preparado para cantar igualmente como o cara, mas quer dizer, chega ali, vai-se dar da mesma forma. Mas o facto de estar perante, epá, uma novidade, quer dizer, é um novo disco que vai sair, vais ter que interpretar aquele disco, vais ter que atirar atenção às pessoas, cuidado, esta é a nova criança que está aqui. Ok? E eu nem faço questão, se gostam, se não. Não é, o meu problema não é esse. É a maneira como nós vamos entrar para eles, vai transmitir esta coisa, não é verdade? Já está a badalar por aí, pronto, aqui, acolá, e não sei qual. E depois são os músicos, eles mesmos também, que estão assim, ambiente com mais. Epá, vamos a isso, não sei o que, não sei o que. Eu já estou descontraído, claro, né? Porque pronto, já tem a ver com os anos de carreira e tudo isso, já vai descontraído naquilo. Mas temos que considerar que é algo de, como dos palcos que a gente pisa por este mundo fora, a gente é um palco que a gente vai apresentar um trabalho novo. E o trabalho novo, espera aí, a gente chega ali, as atenções a ter para que a coisa saia de forma a ser fiel à gravação feita no disco. Essa é que é a grande preocupação. O Tivoli tem cadeiras? Tem. Calculo que no circuito da World Music caem muitas salas assim, com cadeiras? Não, eu gosto mais das salas com gente. Pois, é isso aí. Ah, que eu estou a perguntar se é difícil. Não, mas sabe que eu faço questão que eles movimentem um bocadinho. Ah, faz favor, e começam os atributos, as senhoras, não é? Há que dizer para as pessoas que estão a ouvir que o Bonga acabou de fazer uma dançazinha para exemplificar. Que é necessário. Mas faz questão que as pessoas se levantem e dancem. Eu faço questão que as pessoas se exprimam. Okay. Faço questão que as pessoas se manifestem. E há uns que até que dizem, manifestação em silêncio. Espera aí, manifestar em silêncio é como? Nada. Faz favor, está sentado, mas é, pá, você tem braços, tem cabeça, sim, estamos sim. Aí, pá. E eu faço questão que eles cantem comigo. Ah, e os coros aí, ah, cuidado. Ah, eles cantam comigo. Cantam e cantam. Ah, sim, faz favor. Okay. E às vezes eles estão mais estressados que nós no palco. Ah, sim. Ah, sim, faz favor. Ok, mano. Ok, muito obrigado. Estamos a falar. Foi um prazer. Sim, senhora.